japonesa, o teu nome é Yuki. Eu fiz esta melodia com amor pensando em ti. Bonequinha japonesa, o teu nome é Yuki. Eu fiz esta melodia com amor pensando em ti. Tu estás longe de mim, mas pertinho eu quero estar. Sem você, bonequinha, outra não vou mais amar. E vou sofrer e vou chorar. Sem você, bonequinha, outra não vou mais amar. E vou sofrer e vou chorar.